A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, três mulheres fortes e o Sam. A cabeça do Ned. Olá a todos, cabeça do Ned, quarto episódio de Game of Thrones. Manuel Reis, a Marta Gomes da Silva. Hello. Já conhecem, se nos estão a ouvir desde o início da série. Quarto episódio, eu disse-vos que íamos falar da Arya e sim, Cripples, Bastards and Broken Things. No final do episódio 3 tivemos uma cena formidável em que a Arya está a lutar. Para mim é uma das melhores cenas de toda a série. É aquela cena em que ela está a aprender a lutar. E o Ned olha para ela todo babado e depois começa a ficar do género esta miúda vai para a guerra. E uma Arya muito pequenina, com um ar super fofinho. Muito pequenino. Com a Needle, que é o nome mais fofinho sempre para uma espada, não é? Sim. Porque aquilo é uma espada. Aquilo é uma espada, mas é muito fininha. Mas pronto. Hence the name. Sim. Sim. E é giro também vermos que quem lhe deu a espada, não é? Uhum. Foi o irmão bastardo. Pronto, sim, foi o Jon Snow. Foi a última coisa que ele lhe deu antes dele ir para a muralha e dela ir para King's Landing. Portanto, a Arya vai... Quer dizer, nós vemos já que há uma relação muito forte com a espada e que ela gosta muito da espada e que, no fundo, é a permissão que ela sempre quis para... largar um bocado os vestidos e as bonecas e lutar, não é? Aliás, todas as cenas dela com o Ciro Forel ao longo desta temporada, mas especificamente esta primeira, são absolutamente formidáveis. São. Por isso, não se preocupem, vão ter mais e vale a pena ver. Vale a pena ver e para mim são... Lá está, esta cena, esta primeira cena deles, esta primeira aula de dança, como lhes chamam, ela é uma dançarina das águas. Sim, é absolutamente, está muito, muito, muito, muito bem feita. É giro ver a dinâmica e sobretudo vermos uma personagem feminina, não é? Desde muito pequenina. Aliás, acho que foi a primeira cena em que eu disse que a Arya se destacou. De facto, já tivemos outras cenas que nos ajudaram a estabelecer o perfil da personagem, mas esta aqui foi a primeira em que eu disse: epá, Maisie Williams está aqui uma grande atriz para o futuro. Vamos ver. Está aqui uma grande atriz para o futuro. Vamos ver. Bem, o quarto episódio teve, de alguma forma, um desenvolvimento da história da Arya. Ela fala com o Ned depois da aula, não é? Depois de uma em que ela está num corredor a apoiar-se numa perna porque tem de criar força e tem de criar equilíbrio. Ela tem que ser equilibrada, balanced. E o Ned, quer dizer, ele próprio naquele momento, ok, isto é giro, mas pronto, mas não vai passar. Tu dizes que ela vai para a guerra. Eu acho que o Ned ali ainda ficou naquela tipo: ok, isto é giro. Ela agora está entretida. Lá está, e depois foi tentar convencê-la, mas ela disse: não, eu não quero, não quero, não quero fazer, não quero fazer filhos, não quero ser mulher para casar. Não, não é isso que eu quero. Foi muito. Aliás, ela diz mesmo ao pai: essa não sou eu. Sim. Portanto, sim. Sim. E já mostra aqui uma grande personalidade forte, tenacidade da própria miúda, não é? Tipo, reguila a dizer não. Sim. Tipo, não, não, pai, não, não vai acontecer. Já mostra alguma determinação. Sim. E quer dizer, isso é interessante ver a postura do próprio Ned que não contraria, não é? Um bocado, a miúda é jovem, mas vou respeitar um bocadinho também a postura dela. O Bran continua a adaptar-se, recebe uma visita do Tyrion em que ele lhe mostra o Tyrion que está a caminho de King's Landing depois de regresso. Sim, depois de mijar para lá da muralha. Uma cena formidável. E mostra-lhe um aparelho em que ele pode, para que ele possa andar a cavalo. Uma cela adaptada, não é? Sim, sim, sim. E isto por acaso foi uma das coisas que eu não sei porque retive isto. Estava a ouvir outros comentários em que, quer dizer, aquilo não é uma invenção do Tyrion, não é? Portanto, também vejamos como é que ele sabe que aquilo ia ser possível, porque ele próprio precisa de. De adaptações, de mecanismos para se adaptar à sela de um cavalo, não é? Portanto, ele no fundo fez ali só uns pequenos eventuais retoques, não é? Para contemplar a possibilidade de uma pessoa que não tem força nas pernas. O que é interessante aqui no Tyrion é que tu, ok, tiveste o estabelecimento de que, no início, de que este gajo é um sacana. Mas depois, já nestes 4 episódios, consegues perceber, não, este tipo tem, tem dor por não ser... É o Saint Tyrion. Tem dor por não ser reconhecido pela família como sendo alguém igual. Mas não usa isso para descarregar nos outros, porque temos aqui o exemplo de uma pessoa que pá, o Jon Snow, ele não só simpatiza como ajuda, tenta ajudar, tenta aconselhar. Sim, o mecanismo de defesa do Tyrion é o sarcasmo, não é? Sim. Ele é muito, e às vezes é mordaz mesmo. Sim, completamente, eu percebo. Agora, o que ele sente é aqueles que... por algum motivo estão na mesma situação que ele, ou que têm uma... Quer dizer, que lhes aconteceu alguma coisa com a qual não podem lutar, não é? O Tyrion não tem culpa de ter nascido anão, o Jon não tem culpa de ser bastardo e o Bran não tem culpa de ter ficado sem usar as pernas. Portanto, é o denominador comum, eles não tiveram culpa daquilo que lhes aconteceu. E o Tyrion com essas pessoas não consegue ser mordaz e sarcástico. Portanto, ele acaba por tentar ajudar essas pessoas como pode, e depois contra aqueles que lhe podem fazer a vida negra, então aí é mordaz e pronto, e manda assim umas respostas um bocadinho tortas. Mas com o Bran ele não tem necessidade disso, não é? Portanto, ele no fundo é pá, eu percebo-te, sinto o mesmo que tu, portanto toma lá aqui uma ideia para ver se te safas, puto, e boa sorte na vida. Sim. Eu comecei o episódio com 3 mulheres fortes, já falámos de uma. A outra é a Daenerys. Porque Portanto, a Daenerys é uma miúda que é, entre aspas, vendida, não é? Sim. Para garantir que o irmão se torna rei. Sim. E mandou-na casar com um selvagem. Sim. Also known as Dothraki. No episódio anterior, no meio de conversa de mulheres, as aias ou as Dothraki women que andam com a Daenerys, há uma delas que lhe diz, tu estás grávida. Uhum. E já tinha havido referências à profecia do Garanhão que vai dominar o mundo. Portanto, alguém... Eles tentam manipular um bocadinho a cabeça do próprio Khal Drogo. A Daenerys é que é a chave para isto tudo. O Jorah também diz isso de forma indireta. Quer dizer, ele diz, acho que é a Daenerys, que não é o irmão que vai safar isto. Sim. Agora a conversa da Daenerys estar grávida. Neste episódio ela tem ali um pequeno desentendimento com o irmão. Um pequeno, não dizia pequeno, eu aqui começo já a dizer que tá a ser grandinho. Os papéis estão-se a inverter. Mas vejamos, a relação de poder entre os dois irmãos está-se a inverter. Mas não se estão a inverter porque a Daenerys se está a impor ainda, é porque o Viserys sente que não o estão a reconhecer, porque a Daenerys aqui ainda não tem grande poder. Ela aqui ainda é muito... E vê-se na reação que ela tem quando o irmão a confronta, que só no final é que ela, tipo, não, vais parar com isso. Mas aqui é o Viserys que está quase a sentir-se assim um bocadinho ressabiado, não é? Neste episódio foi porque a irmã mandou o convite para ele jantar com ela. Sim. Não é para jantarem. É para ele jantar com ela. Sim. Portanto, ele está a interpretar isto tudo assim muito... Está ressabiado, pronto, não é? Será que já estará aqui a ter alguns dos problemas que o pai dele teve? Mania da perseguição? Mentais, problemas mentais, sim. Sim. Pá, eles acasalavam todos uns com os outros, não é? Pois, é normal. É normal. What do you get when you breed a Lannister with a Lannister? Não sei, mas é algo que pode acontecer. And what you get when you breed a... como é que é? A Targaryen with a Targaryen. You get a Viserys. Maluquinho, olha. Cucu! em King's Landing, não. Para lá, na muralha, tivemos a apresentação de um personagem que ficou estabelecido no final do episódio que, epá, é um amigo, fica um amigo do Jon, que é o Sam Tarly. O Sam Tarly. que foi excomungado da família. Oh no, not that guy. Sim, que foi excomungado da família para ir para a muralha. Porque é um inútil. Sim. Basicamente. Sim, porque é considerado um inútil, apesar de parecer o tipo mais decente que conhecemos até agora em toda a série. Sim, em todo este universo. Sim, mas se virmos que o objetivo dos filhos machos é serem ativos, não é? Sim. Tipo, guerra, representarem a família, ambiciosos, o Sam não é nada disso. Não, o Sam é, tenho os meus livros, tenho as minhas coisas. O Sam é, deixem-me estar sentadinho à sombra de uma árvorezinha que eu faço-vos um bolinho de amêndoa. É. Pronto, mais ou menos isto, não é? Vamos ver também como é que isso dá. Tentaram facilitar a coisa para ele ser considerado, para ele ser integrado, mas não, a coisa não correu bem. Vamos ver se o Sam acaba por evoluir e por começar a treinar a sério, porque... os avisos que dão é quando vier um ataque do outro lado, se alguma vez vier, toda a gente tem de estar preparada. Claro. E aquela é a primeira linha de defesa. Tem de estar preparados. Sim, para claro. Isso. Catelyn Stark. Catelyn Stark saiu do Winterfell, foi a King's Landing, deu a adaga do Littlefinger, ficou no bordel, encontrou o marido mandou embora... E ela agora encontra o Tyrion numa estalagem. Sim. E o Tyrion faz questão de dizer... Olá, Kate. Exato, porque aqui a parte importante é... Ela estava a tentar passar despercebida. Porque ela entrou e saiu de King's Landing e praticamente não deu nas vistas, não é? E chega à estalagem toda escondida, capuz e não sei o quê. E ele chega e ele diz-lhe mesmo Lady Stark... E ela aí fica, oh caraças. Depois de arrendar um quarto. Exato. A um senhor chamado Bronn. Sim. Mas sim, ela é reconhecida e aquilo. Pronto. E aquilo dá a geneira para o lado do Tyrion. O Tyrion acaba rodeado por espadas. Mas essa cena é gira. Essa cena está muito bem feita. É gira porque ela começa, a Catelyn o que faz é olha para as pessoas e diz-lhe: tu, fulano tal, filho não sei quem, da casa não sei quê, juraste fidelidade ao meu pai, sim ou não? Tu, fulano B, como é que é? Fulano C, sim. Fulano D. E então, juraram-me todos fidelidade, prendam este gajo. Exato, basicamente. Ela certifica-se primeiro que o ambiente está a favor dela. E depois então, olhem, são estes aqui, se faz favor. Mandem vir. E pronto, e é assim que o episódio acaba. Tivemos também direito ao início de um torneio em honra da nova mão do rei, do Ned. Vamos ter de deixar isso para o próximo episódio, porque há desenvolvimentos no próximo episódio que justificam falarmos deste torneio por lá. Por agora é tudo. Se estão a ouvir isto e se ainda não nos subscreveram, estamos no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, por isso passem por lá e subscrevam a Cabeça do Ned, porque assim têm acesso a todos os nossos episódios e os novos da 8ª temporada, quando a 8ª temporada estrear. Uhul. Que está quase, não sei bem quando, mas está quase. Pronto, Marta, até já. Até já, pessoal, e... Continuem a ver, vão ver o episódio 5 e já nos ouvem outra vez.